Albatross, copy channel, was that a message on the back? Boa noite, começa o Xanema 1310, vento 100 graus com 4 nós, livre decolagem da 10. Autorizado decolagem, Xanema 0, Xanema 1310. Salvador, 3858, ponto de espera pronto. 3858, mantenha o ponto de espera. Vai. Oi, Salvador, boa noite. É o Rio 9810. Rio 9810, muito boa noite. Continue a aproximação, aguardando que está livre. Para cheque, vento 100 graus com 4 nós, altímetro marca 1016, é ponte baixada e travada. Ciente. Checado, Rio 9810. O Xanema 1310, decolou o Zuno 4, controle 120, decimal 8. Mano 208, 1310. Rio 9810, tem contato visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 4 nós. Controle, Xanema 3110. Controle. Xanema 3110, Salvador. Controle, Xanema 3110, decolou na PUCA. Xanema 3110, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 3503ADA. 3506310. Xanema 3110, chama o controle na frequência 119, decimal 8, por gentileza. Mudando para 119.86310. Salvador Azul 4289 está na final, chamarei baixar de trabalho. 4298 da Azul, continue a aproximação. Para cheque, o vento é de 100 graus com 4 nós, o altímetro marca 1016. 1016, sente. Vamos continuar a aproximação. Solo 07, livre à direita, 121, decimal 4298, cheque trem, livre pouso na 10, vento de 100 graus com 4 nós. Livre pouso na 10, vai ser trabalho, obrigado. Torre Salvador, gol 9258. 9858, continue a aproximação, aguardando a autorização para informação. Tem uma Airbus da TAM alinhando para decolagem. Sente, 9258. Da 3858, ali mantém pistão no zero, prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Sente, ali mantém para decolagem imediata. Do 4298 no solo aos 19, livre à direita, 121, decimal 1. 1211, obrigado. 211 ou 9? 1. Ah, tá bom. Da 3858, livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 4 nós. Livre decolagem da 10, o 3858. 9258, para cheque, o vento no aeródromo é de 100 graus com 3 nós, altímetro 1016. 7 ou 9258, tem o pouso autorizado? Da 3858, decolou agora aos 21, no controle 119, decimal 8. 198, 3248. Do 9258, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 4 nós. Machado travado, pouso autorizado, 9258. Do 9258, no solo aos 23, livre à direita, 121, no decimal 1. Direito 21, gol 9258. Salvador, boa noite, boa noite. Salvador, Trip 52, 196, ponto de beira pronto. 52, 196, muito boa noite, após a rolagem do gol, ele manda em pista na zero. Boa noite, após a rolagem do gol, ele manda em pista na zero. Trip 52, 196. Pronto. Autorizado. Zero 096, decolou aos 29, acione código 5471, controle 119 decimal 8. 5471, obrigado. 5291, aliado, pronto. Gente, mantenha a posição na guarda. Atento. Cruzando meia, livre decolagem da 1 a 0, venta de 100 graus com 3 nós. Livre Decolou agora aos 3-2, controle 119, decimal 8. 119-8, controle, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3305. Tá 3305, a parte marcada está bastante gravada, para cheque, o vento no aeródromo é de 100 graus com 3 nós e o altímetro marca 1016. Está 3305. Onde a Serra Baixada travada 3305? 3305, tem pouso livre, pista no 0, 90 graus, 4 nós. Pouso livre está 3305, obrigado. Nada? Oi, boa noite. Eu vou no 246, tá 10 milhas para a cabeceira e recente o tração está estabilizado. Por 246, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0, no 6, reporte no externo baixado, travado a... Eu farão, 246. Espera embaixo, travou, 1246. 7, continuando a aproximação, informarei pista livre. O vento 90 graus com 04 nós. 246. Solos 4, Uno, libera a direita. Chame Sole 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Uno, 2, 4, 6, vento 90 graus com 04 nós. Tem pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso, pista no 0. Uno, 2, 4, 6. Oi, Salvador, papapá, Charlie Tango Alfa. Cordial, boa noite. Está agora 1,5 milha para a duna, visual com campo. Boa noite. Continue a aproximação no zero, agora número 2 para pouso, 90 graus com 04 nós. Charlie Tango Alfa. 90 com 4, Charlie Tango Alfa. Uno 246, solo 43, libera a direita, chame solo em 1-2-1-1. Direita 2-1-1, é, daqui a pouco, 246. Tá lá. Passando o externo, Charlie Tango Alfa. Charlie Tango Alfa. Trem checado, tem livre pouso no 090 graus, 4 nós, Charlie Tango Alfa. Alfa. Baixou e travou, Charlie Tango Alfa. Gente grato. Cheque o vento pro Charlie Tango Alfa. Termo 80 graus, 4 nós. Grato, Charlie Tango Alfa. Five, 7 azul 4235, continue a aproximação no zero, aguarde pista livre, o vento 70 graus com 02 nós 4235. Charlie Tango Alfa, Solos 47, libere a direita, chame solo em 1-2-1-1. 2-1-1, senhor, uma boa noite, graças a Charlie Tango Alfa. Boa. Azul 4235, cheque para impulso livre 101, o vento 50 graus com 029, 4235. Baixado travado, livre pouso na 10, 4235. Center. Quatro, dois, três, cinco, solo ao 5-1, libere direita, solo 2-1-1. Direita, 2-1-1. Torre de Salvador Cordial, boa noite. Novamente, o Papa Tchai Tango Alfa se aproximando na Lima para ingresso Quebec. Autorizado o ingresso e o seu destino é o pátio 5. O senhor vai ingressar na próxima direita, que é a Mike. O senhor está na Lima agora, a próxima direita é a Mike e... No ponto médio ao Quebec, para cruzamento da pista, o destino é o pátio 5, não é isso? Afirmativo, senhor. Ok, forte na Quebec para cruzamento. Afirmativo, senhor. Então estamos aqui na Lima, ingressando o Mike e reporta Quebec? Correto, no ponto médio ali é Quebec. Isso reporta para cruzar a pista. Reportando a Quebec. Torre Salvador, Rio 5972, final que Machado checado. Parte autoridade, eu estou autorizando o início de táxi, reporte próxima interseção para ingresso na pista no zero. O Força Aérea 2561. Reportada, ingresso 2561. Torre Salvador, Rio 5972, final que Machado checado. 5972, boa noite. Avistado, chegue trem de pouso, 40 graus com 02 nós, 5972. 5972, autorizado pouso. Autorizado o cruzamento da pista, 17 para o pátio 5, Charlie Tango Alpha. Boa noite, por nada. Oi, bom dia, 5393, ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 5393. Torre. Gente, só teria condições ao quando autorizado ingressar na pista acelerar seu táxi até a cabeceira? Ok, devido ao sequenciamento de tráfego, então assim que a aeronave passar, é um Embraer confirmando, é um cargueiro, Boeing 727 que está pousando, após a passagem do mesmo, só ingressa na pista, acelere o táxi até a cabeceira. Aguardando apenas pista livre para decolagem, o Força Aérea 2561. Em torno de 500 metros. Ali mantém a partir da interseção 2561. Rio 5972 no solo 56, libera a direita e chame solo na frequência 1211. Libera a direita, chamando o solo 211, o Rio 5972. Trip 5393, ali mantém cabeceiro no 05393. Ali mantém. Rio 561, livre decolagem, dá no 0, vento 30 graus com 029. Decolagem 2561. Torre Salvador, boa noite, gol 1888, 3 milhas de externo. Continue a aproximação, reporte marcador externo, vento 40 graus com 2 nós, gol 1888. Reportaria no externo, boa noite, 88. C2561 decolou 57, chame controle na frequência 1198, uma boa noite. Controle 98, boa noite. O trip 5393, tem decolagem autorizada, dono 0, vento 90 graus com 029. Iniciando, 5393. Externa, Gol 1888. Continue a aproximação, informaria pista livre, tráfego na corrida, o vento 80 graus com 2 nós, Gol 1888. Guardando pista livre, Gol 1888. Trip 5393 decolou 5-8, chame controle em 1-1-9-8, uma boa noite. 19-8, obrigado, bom dia. Bom. Voo 1-8-8-8, livre pouso no 0, 80 graus com 029, 1-8-8-8. Livre pouso na 10, voo 1-8-8-8. Boa noite, Gol 1970, sinal em baixa chegada. 1970, continue a aproximação, pista no 0, número 2 para pouso. Vento 40 graus, 02 nós, aguarde pista livre. Ok, aguardando pista livre. Torre Salvador, boa noite, papapá, Romeu Serra Tango. O 888 solo 0100, libera direita solo 1211. Direita 1211. Isso mesmo, 1211. No 970, pista livre, cheque o trem pouso autorizado, 40 graus 029. Livre pouso na 10, está embaixo, checado o Gol 1970. Oi, Salvador, boa noite, é o papapá, Romeu Serra Tango. Romeu Serra Tango, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Romeu Serra Tango. 970, solo 03, libera direita, solo 1211. Direita 211, gol 970. Romeu Serra Tango, checa trem pouso livre, 1-0, 40 graus com 029. Fechado e travado, pouso livre, Romeu Serra Tango. Certo. Romeu Serra Tango, solo 06, libere direita, chame solo em 1211. Liberou na Eco 211, obrigado, boa noite, Romeu Serra Tango. Boa. Salvador, boa noite, azul 4482, está pronto para colocar. Autorizado, alinhar e decolar. 40 graus, 02 nós, 4488. Autorizado, decolagem da pista 10, 4488. Permitido. Serra Tango. Romeu Serra Tango, boa. Continue, só tá em frente. Mike, Quebec. E o destino é o pátio da Aerostar, não é isso? Ok, Romeu Serra Tango, está autorizado a prosseguir. Mike, Quebec, cruzamento da pista, não há tráfego para aquela pista no momento. O seu chefe está autorizado para o cruzamento e prosseguir até aquele pátio na minha escuta. Vai estacionar, frequência livre. Quebec, está aí cruzamento da 17, muito obrigado, boa noite. Na sua escuta até lá. Boa noite. 488 decolou ao sul, no Uno. Chame controle na frequência, Uno 2, confirmando. Uno, 198, 119.8. Grafo 88, boa noite, Azul 488. Boa. Oi, Salvador, boa noite, Papatango Mike, Juliette Charles, Buia, Alessio. Boa noite, Mike, Juliette Charles. Ciente do tráfego, informe checado, pistão no zero, vento é norte com 02 nós. Mike, Juliette Charlie. Informa baixada e travada, Charlie.